gente não consegue superar. Umas são de doer, outras são de matar. E essa traição só chega pra nos machucar. E quem já foi traído, joga essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber no vazio da esquina. Eu sei que um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E quem já foi traído, joga essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber no vazio da esquina. Eu sei que um dia você amor, lua de mel.